sete vozes clamando por teu nome, Senhor, vestidas de esperança na dor, és nosso amor. O opróbrio se desfaz na luz do teu olhar, renovo que traz paz em ti. Vamos confiar, ó Senhor, nossa beleza, a glória em ti se vê, fruto da terra, tua pureza, nosso coração vem aquecer. Santo é quem em ti habita, inscrito entre os vivos, canta a alma que acredita, na tua luz somos livres. Quando a imundícia sai, purifica o coração, o teu fogo nos atrai, sopra em nós tua unção. Na sombra da tua presença, refúgio em cada dor, tua nuvem é a essência, nosso abrigo, Senhor. Ó Senhor, nossa beleza, a glória em ti se vê, fruto da terra, tua pureza, nosso coração vem aquecer. Cercados nas promessas de Sião, vamos estar. Ó Senhor, nossa beleza, a glória em ti se vê, fruto da terra, tua pureza, nosso coração vem aquecer. Santo é quem em ti habita, inscrito entre os vivos, canta a alma que acredita, na tua luz.